Panorama Agrícola para 22 de agosto de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Vinte e dois de agosto, segunda-feira de lua minguante, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado desta segunda é: nunca diga nunca. Confira no Panorama Agrícola de hoje, Itajaí promove cursos de fruticultura banana e de olericultura orgânica. Fotografia Rural, Festival de Piratuba, última semana de inscrições. E hoje tem Mercado Agrícola, informações sobre a safra da cebola. No Espaço da Mulher, acidentes de trabalho. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cuidado com o efeito sanfona e dieta sem controle médico. O engorda, emagrece, pode ser muito prejudicial à sua saúde. Vem aí as informações do Mercado Agrícola. O nosso contato hoje é com Daniel Schmidt, que fala aqui no Panorama Agrícola sobre a cebola. Quais são as informações, Daniel, neste momento sobre a safra da cebola? Bom, as informações preliminares sobre a safra de 2011-2012, primeiros dados do IBGE apontam para uma certa diminuição de área, tanto em Santa Catarina, onde a avaliação preliminar mostra uma redução em torno de 2 mil hectares, ou seja, cerca de 10%, e essa mesma tendência a gente percebe em todo o país. Principalmente, a gente poderia destacar uma redução em torno de 1% no Rio Grande do Sul e em torno de 6% a 7% no Paraná, que são os dois estados, né, que produzem, que colhem cebola, que comercializam cebola praticamente na mesma época que Santa Catarina. Isso é decorrência dos baixos preços recebidos pelos produtores na safra passada. E com relação aqui ao estado de Santa Catarina, também essa tendência de diminuir, então, a área cultivada? Exatamente, porque houve um período longo, em torno de 10 meses, né, com baixos preços. Em alguns períodos na safra passada, os produtores receberam até abaixo do custo de produção, fazendo com que houvesse essa redução de área. E esse período longo também afetou algumas regiões de produção de São Paulo, enfim, do Sudeste brasileiro, e aí essa área brasileira que tinha passado de 63 mil hectares para cerca de 68 mil hectares, retornou agora para algo em torno de 60, 62 mil hectares, que é o que se imagina que vai ser cultivado no Brasil. Na região do Alto Vale do Itajaí, a principal região produtora de Santa Catarina, atualmente os agricultores estão fazendo transplante de mudas, né? Quem trabalha com semeadura direta já concluiu esse trabalho. A gente estima que esteja com torno de 60% a 70% da área já implantada e estaria um pouco atrasado em função dos problemas de decorrentes do excesso de chuva agora no período de inverno. Com relação a preço, Daniel Schmidt, alguma perspectiva? Claro que é muito cedo para falar em termos de preços, né? Mas a expectativa, é claro, para esse ano, em função até da diminuição da área, é de que os preços sejam mais remuneradores. Mesmo porque os produtores, com certeza, terão dificuldades se tiverem que absorver duas safras seguidas de preços baixos. No momento em que o abastecimento está acontecendo em que o abastecimento é feito por as regiões do Sudeste brasileiro, Goiás, Minas e São Paulo, e um pouco do Nordeste, os preços estão hoje em torno de 60 centavos que o produtor está recebendo. Alguma orientação específica para o produtor, Daniel? Para a recomendação que a gente faz é de ter um acompanhamento técnico, né? Os produtores procurarem informações técnicas sempre que tiverem alguma dificuldade, consultar os profissionais de agronomia, os técnicos agrícolas, para tomar a melhor decisão, fazer um investimento adequado. Nós temos, nos últimos anos, conseguido aumentar a produtividade, que na última safra já se aproximou de 25 mil quilos por hectare, e a gente acredita que nesse ano tem possibilidade, tem espaço para ganhar mais, mas claro que tudo isso vai acontecer com a aplicação de tecnologia. E para isso é preciso buscar informação, é preciso gastar os recursos da melhor forma possível, sem desperdício de adubo, de agrotóxicos, e principalmente administrar e controlar bem os custos de mão de obra. E quando possível, é claro, já procurar a mecanização de algumas atividades para que não dependa tanto da contratação de mão de obra. Nós agradecemos a Daniel Schmidt, da Epagre no Alto Vale, e também da Câmara Setorial da Cebola, com informações aqui no Panorama Agrícola. Obrigado, Daniel. Eu também. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, falamos sobre acidentes de trabalho. Dados do Anuário Estatístico da Previdência Social mostram que ocorreram no país mais de 700 mil acidentes de trabalho, com mais de 2.400 mortes. Isso são dados do ano de 2009, quase 7 mortes por dia em virtude de acidentes no trabalho. Além da perda de vidas e dos efeitos decorrentes, os acidentes e doenças do trabalho causa um impacto orçamentário na Previdência, que gasta por ano 10 bilhões e 700 milhões de reais com pagamento de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadorias. Como evitar acidentes de trabalho? Primeiro, adotando um conceito de prevenção, que inclui não só lesões nos trabalhadores, mas também danos materiais e perda de tempo. Evite atos inseguros, como, por exemplo, subir em uma cadeira para trocar a lâmpada. Escadas sem corrimão e piso escorregadio também são problemas, como a falta de coordenação motora ou a instabilidade emocional. No campo, para você evitar acidentes, o Ministério do Trabalho diz que exige dos trabalhadores que operam máquinas agrícolas que tenham antes um treinamento. Além disso, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. Em algumas colheitas, seria bom sempre você usar luvas, protetor de ouvido e óculos. Para quem trabalha com ordenha manual, aplicação de agrotóxicos, plantio, poda. Para quem trabalha como tratorista ou com carregamento de carga, para prevenir lesões e acidentes, é bom adotar uma postura correta ao levantar-se e ao se abaixar. Praticar também alguns exercícios durante pequenos intervalos, sentar-se sempre sobre o quadril, nunca sobre a coluna, e ter o hábito de espreguiçar-se algumas vezes ao dia. Pequenos ajustes na postura laboral que vão dar conforto e segurança para você, evitando problemas de saúde. É hora das notícias. O Centro de Treinamento da Epagre em Itajaí está com inscrições abertas para dois cursos que tem como fonte de recurso o programa Santa Catarina Rural. São os cursos sobre fruticultura banana para agricultores e olerícola orgânica para técnicos. O curso de banana para agricultores tem data de início 31 de agosto, término no dia seguinte, 1º de setembro. O curso sobre olericultura orgânica para técnicos, de 31 de agosto a 2 de setembro. Informações adicionais com Salete Duarte de Oliveira, na Epagre, no C3, Centro de Treinamento da Epagre em Itajaí, na rodovia Antônio Raio, quilômetro 6, Itaipava, rodovia que liga Itajaí a Brusque, ou pelo telefone 47-3341-5235. Lembramos para você que esta é a última semana de inscrições para o concurso de fotografia rural do Festival de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba. O festival ocorre em setembro, de 14 a 17, em Piratuba. E também, durante o festival, há a exposição de fotografia rural, manifestações culturais no campo e na pesca. As inscrições para esse concurso de fotografia é que se encerram nessa semana, no dia 26 de agosto. Você pode fazer a inscrição com a sua fotografia do campo ou da pesca em qualquer escritório da IPAGRE em Santa Catarina até esta sexta-feira, dia 26 de agosto. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.